Bom dia. É o TAM 3171 no centro da hotel. Pronto para cópia, 320 Guarulhos. Cessna 3171, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, Abizu 10, após posição Pukini, após altera para o nível 340, conforme rota, plano de voo, Abizu 10, Taubaté. O nível de voo autorizado é o 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída São, voo 1, no Leda Mótima. 5465, acendo no transponder, o controle opera em 120, decimal 8, na 3171. Guarulhos está aprovado para o TAM 3171, no rota do plano de voo do 10. Em PUCMI, altera o nível para o 340 e após prossegue o Pizulu 10 até Taubaté. O nível aprovado inicial é o 320. Decolagem vai ser da pista 10 na Céu do 1 no Leda Mótima. 5465 é o nosso transponder e o controle é 1208. Cessna 3171, apenas uma correção. A saída é a Sanvo 1, Sierra Alfa November Victor Oscar 1. Após estar correto. Ok, Sanvo, obrigado. Correto contingimento, chame para proteção na 1071, o TAM 3171. Vai encostar TAM 3171. galhão. Uno 961, aguarde um minuto, cobre para o galeão na rota Apesuro 44. Vai para a saída Sambo 1, Serra Alfa, no Victor Oscar 1, após Leda e Dóquilo. Estamos apenas em coordenação com o seu nível de voo. Ok, Sambo, confirme a saída. Sambo 1, Leda e após Dóquilo, Delta Oscar, Quilo Lima e Uniforme. Sambo, Leda e Dóquilo, ok, obrigado. Bono 961, agora 5 para cópia. Bono 961, na escuta? Na escuta, Francisco. Bono 961, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo. Apesulou 44, seguro, até November 857, Monsul. Nível de voo autorizado 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, na pista de saída, São Voo 1, Leda, Dóquilo. 5466, acende no transponder, controle opera, no 20, decimal 1, Bono 961. Bono 961, autorizado galhão, nível 360, presulou 44, porto segura pelo número 857, bolso, decola, curva direita, salvo 1, Leda da El, Leda Toco, perdão, transponder 5466, controle 120, decimal 8, gol 1961. Bono 961, correto, cotejamento, chame para profissional, posição 08, pode for. Autorizado, chame táxi, posição no zero. Uno, posição 8, puxa, Tony. Seixo, voo 1961, mantém a posição no 08, um estimado de push de 1 minuto. Aeronave já término de push para táxi. Posição 91. Posição 31, 71 está pronto. Tem 229 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternativa ao galeão. Clã 3171, autorizado, táxi, via Patiuno, Índia, ponto espera, pista no 0, chame quando pronto, o ajuste de altímetro no 012. No 012, Patiuno, Índia, vai chamar pronto no ponto de espera da 0, CA 3171. 1961, coordena com a equipe de solo, após a passagem da Boeing 321, companhia TAM, a cauda, inicia a puxa, chama táxi, posição 08. Gente, após a passagem da Boeing, já está agora autorizado, voo 961. Sestan 3171, está ingressando na linha, pronto. Sestan 3171, autorizado a alinhar e decolar, piso no 0, vento 140 graus, 049. Piso no 0, linha decola, Sestan 3171. Para o táxi Gol 91, POB 1276, autonomia 0325, alternado Campinas. Seixo Gol 961, autorizado táxi via Patiuno, Índia. O ponto está chegando quando pronto. O ajuste de altímetro no 092. Passe Índia, observa, tomará pronto o 961. Torre Salvador, Gol 9776, bom dia, estabilizado LS X-Ray, estão no zero. Tente Gol 9776, já avistado, continua a aproximação, agora a pista livre. Ajuste altímetro no 012. Abandono, pista livre no 9776, primitivo. Controle 171 no decolado 221 no controle Salvador, chame agora no 20 decimal 8. 1208, boa. Gol 9776, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 60 graus, 039. Autorizado pouso, pista 10, gol 9776. Gol 961, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Manter cabeceiro no zero, 961. Gol 9776, sala 24, livre pista direita e reporte antes da Juliette, via Alfa. Ok, direita, Alfa, chama antes da Juliette, 9776. Gol 1961, autorizado decolagem pista no zero, vento 160 graus, 059. E o decolagem, gol 961. 961, decolador 262, eu chamo controle Salvador, 120, décima 8. 208, bom domingo. Da Juliette, 9976. Gol 9776, ingresso Pátio 1, posição 04. 9776, Pátio 1, posição 4. Metido. Solo Salvador, bom dia, Azul Alpha X-Ray Echo. Alpha X-Ray Echo, prossiga, bom dia. Alpha X-Ray Echo solicita reboque da aeronave do pátio 3, posição 2 Romeu, até o pátio principal, ponte 1. Sente o Alpha X-Ray Echo, está autorizado a iniciar o reboque, reporta término, posição 01. Alpha X-Ray Echo, ciente. Salvador, Azul, X-Ray, Echo, ingressando no pátio principal. Azul, Alfa, X-Ray, Echo, autorizado, ingressando no pátio principal. Reporte no término. Alfa, X-Ray, Echo. Salvador, Azul SOS, informando o teste de reboque. Obrigado e bom dia a todos. Gente, bom dia, Alfa X-Ray.